Sanvo, Sierra Alpha November Victor Oscar 1, Sanvo 1. Then, transition is Doquilo, Delta Oscar Kilo Lima Uniform. Then, Upper Zulu 4-4 until Sierra Golf Romeo. Then, Upper November 8-5-7. Then, according flight plan route. Salvador Control, frequency 120.8, squawk 5225. Say again the squawk flight. 5225. 8225. 5225. 7225. To Sierra Alfa Cozulo, flight level 380. Runway news 10, Sambo 1, position Doklu, after file. Frequency 121, decimal 4, linea 1911. Decimal 1911, after Doklu, the highway is Upper Zulu 44 until Sierra Golf Romeo. Then Upper November 857, then according flight plan route. And the Salvador departure frequency is 120.80, and the squawk 5225, 5225. I say again, after Doklu, Uniform Zulu, 4-4, Sierra Golf Romeo, after Uniform November 8-5-7, and squawk 5225, as in a 1911. 1911, Uzbek is correct, come back to pushback and start up. I will return for pushback and start, as in a 1911. Meia, passador na completa final, chame turno 18, decimal 95. poderia confirmar o vento na 6.8.6? 160 graus, 11 nós. Só nos 3-3, siga via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, obrigado por serviço e até amanhã. 3, tá tudo bem? Firma, 3. ground, this is Argentina. 19911. Good morning. Wait for pushback startup. Gate 10. Argentina 1911, pushback startup approved. Contact to taxi. Going for taxi. Bom dia, 1561, posição 4, 6 para Charlie, para Galeão. Quando chegou para a cota? 360 para o Galeão, na da pista 1-0, saída Salvo 1, na lei da transição Dóquilo, interceptar uniforme Zulu 44, segue até por seguro uniforme novembro 857, após conforme rota. Controle 120, decimal 8, responda 5234. Solicitado Salvador para o Galeão, segurando da 10, saída nível 360, saída Salvo 1, confirme? Sim, Salvo 1 na transição do Aquilo. Salvo 1 do Aquilo, Alfa 044, Porto Segura para novembro 857, depois conforme rota, decolada 1-0. Controle no 10-0-8, transponde 5234, volto 561. Máximo 5-1, chego para o pushback exatamente. Senhor, está com 1000 metros interditada a pista? Negativo, pista operando em toda extensão. Opera em toda extensão, né? Ok, graças. Argentina, white number 11, ready to taxi. Through the taxi, Argentina 991, taxi via Abram, then India. Come back, catch hold the point, 1-0. Turn 8-1-0-7. Thank you, Abram, India, bravo para runway 10. How many people on board are there? 191. Need 19 and 11, 40 point 10 already. Engine 19 and 11, you are clear for takeoff. 10160 degrees with 10 knots. Bonnet 53, contact 1-2-0, decimal 8, tudo certo. 1-2-0, decimal 8, Argentina 1911, boa noite. Watch your informant, it's at level 380 via stumble 1. 725 level 380, Argentina 1911. 1-1-7-3 autorizado, alinhar, via colar, pista na 0. Levantando em 0 graus com 10 nós. Salvador, voo 1173. 1173, contato radar decolagem, submetendo o nível de voo 360 via Salvo 1. Ciente, ascensão 360, voo 1173. Yeah. 1-9-1-1. Request flying heading what position? Affirmative, direct to Toklu position. Toklu, Delta Oscar, Kilo Lima informing, stand by for flying heading this position. Stand by, Argentina 1911. Argentina 1911, fly heading Dogsu, Delta Oscar, Golf Sierra Oscar. Argentina 1911. Yes sir, direct to Delta Oscar Golf Zulu, Sierra Uniform, Argentina 1911. Delta Oscar Golf Sierra Uniform, Delta Oscar Golf Sierra Uniform. Affirmative sir, direct to Sierra Oscar Golf Sierra Uniform, Argentina 1911. That is in contact now. Receive center 128.35 is an 8125.1. The second frequency is 125.1. Prossiga para o controle. Cidade Juan, ótima. 1173, chama o centro Recife na frequência 128.35, ao termo 251, solicite diretamente o meio. 2835251, obrigado. Muro Honda 68. Vou chegar o número 6. Pode entrar a saída para Guarulhos, por favor, é a Salvo Uno? Tá sim, Salvo Uno, transição ótima. Ok, Vian. Solo Salvador, Avianca Oscar, November Whiskey. Sala, pedindo autorização aí para rebocar o avião que está na posição 6 aqui do pátio principal para a posição 9 do pátio principal também. Vai que reboque, acho que ela reboque, que na terra. Tá, ok, obrigado. É o Gol 1161, autorização Guarulhos, por favor, posição 08. Gol 90, pronto para a cota? Sim. Autorizado 360 para Guarulhos, na cola pistão 90, saída Sanvo 1, lei da transição Monte, né? Interceptando Fórmula 10, sai com Flamengo. Controle 90 da sinal 8, responda 5244. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10 na Sanvo. É, Leda Motiva, autorizou 10 inicialmente, transponder 5244, controle 1208, voo 1161. Marra 1161, chefe para o feedback também. Deixa eu parar. 2230, clearance to Miami with Charlie. Charlie 220, that's a copy. It is copy, American 230. 230, flight level 360 to Miami. Miami, Brazilu 20 to Tango Romeo Sierra, then according flight time route. The departure is MOP, Mike Oscar, and the transition is Menin, November, Echo November, India, Mike. Salvador Control, frequency 120.80, clock code 5252. American 230 is cleared to Miami, flight level 360. The Momo departure to the Neenum transition at November Echo, November India Mike. Departure frequency is 120.8 and squawk 5252. 5242 and via the Zulu 20, Tango Romeo Sierra, then SFI. Yeah, upper Zulu 20 and Tango Romeo Sierra. Clock 5242, come back to pushback and start up. Roger, 5242, American 230. Hotel, vou prosseguir. Boa noite, solicito autorização da posição remota 1 no 4 para a posição 10 do parque principal. Estrejado, Mike, que hotel, pushback e reboque, informa o tempo. Ok, sim, se informar o tempo. Sol, Oscar November Whiskey, Gana, posição 8, despaciado, obrigado, bom dia. A gente vai ficar lembrando,